Força negra, como disse James Brown, fortificou a mente, ninguém imaginal. Pelas ruas da capital, fortal em qualquer lugar, rap sou raiz, negritude está no ar. Nós incomodamos, roupa larga, bombeta, pele preta, antipatrões, burguês, globeleza. Na cabeça, ideia quente, anti-lixo musical, quem faz a festa de boy gringo no carnaval. Nos querem sempre nos cargos de limpeza, ou servindo a madame pondo comida na mesa. Querem professores desmotivados, mal pagos, pro nosso aprendizado continuar sendo fraco. Educação transforma, conhecimento abre portas. Querem pretos na biqueira e não na escola. Ostentação é armadilha pra favela, fica esperto. Te querem usando a bunda e não sendo médico. Eles querem ver a gente te servindo na mão. Trazemos marcas das correntes, sangue pelo chão. Nessa nossa trajetória, há tempos atrás, lutando por glórias, sonhando o mundo de iguais. Eles querem ver a gente te servindo na mão. Trazemos marcas das correntes, sangue pelo chão. Nessa nossa trajetória, há tempos atrás. Nosso quilombo, nossa tribo. Ostentar só quando o tráfico aqui for o livro. A polícia desde as eras coloniais, mais cruel e sangrenta que o capataz. Querem maquiar uma falsa igualdade e paz. Mídia dizendo que racismo não existe mais, mas faz discurso de ódio nos jornais. Xerazade da Atenas com sentimento voraz. Nego Nagô, orgulho brotou. Sistema treme, vendo neguinho doutor. Malandro tipo Bezerra, sujeito homem. Desde o campo de terra, o hit Edson Gomes. Passou o tempo e nossa luta é a mesma. Igualdade, mais respeito na terra preta. 50 tons de sangue em cada página vivo, onde somos as maiores vítimas do genocídio. Eles querem ver a gente te servindo na mão. Trazemos marcas das correntes, sangue pelo chão. Nessa nossa trajetória, há tempos atrás, lutando por glórias, sonhando o mundo de iguais. Eles querem ver a gente te servindo na mão. Trazemos marcas das correntes, sangue pelo chão. Nessa nossa trajetória, há tempos atrás, lutando por glórias, sonhando o mundo de iguais. A carne mais barata é a carne negra. A carne mais marcada é a pele negra. A terra mais explorada é a terra negra. A criança que dorme na calçada é a criança negra, negra. A juventude exterminada é a juventude negra. A pele mais marcada é a pele preta, preta. Eles querem ver a gente te servindo na mão. Trazemos marcas das correntes, sangue pelo chão. Nessa nossa trajetória,